Bom, acho que a gente encontrou bastante dificuldade, principalmente ofensivamente hoje. Os caras fizeram uma. A equipe do Atenas fez uma defesa bem consistente, fechando bastante a área. Conseguiram defender bem o nosso forte, que é o jogo de pick-and-roll central. E apostaram em alguns mismatches e a gente não soube aproveitar essas trocas que eles fizeram e a vantagem, as vantagens que a gente teve, mas muito mais por mérito deles, porque conseguiram fechar bem os espaços. Defensivamente, eu achei que a gente foi bem na maior parte do tempo, mas ofensivamente a gente ficou devendo um pouco hoje. Anderson. Um jogo duro, né? Um jogo duro desde o início. Eu acho que, como o Gustavo falou, eles apostaram numa coisa que funcionou. Hoje funcionou contra a gente. A gente não teve muitas respostas para a defesa que eles fizeram. A bola acabou não caindo também. Isso acaba ajudando e dando moral para eles, né? Mas mérito deles também, acho que jogaram melhor, foram mais consistentes durante o jogo inteiro. As bolas deles caíram quando deveria cair, foi logo no terceiro quarto ali quando eles abriram. E por isso a derrota, mas a gente sai de cabeça erguida porque a gente brigou até o final, a gente não se entregou em momento algum. E mérito deles de terem ganhado o jogo.